chegou a hora, chegou a hora. Joga no bracinho e dá um glória. Chegou a hora, chegou a hora. Joga a mão pra cima e dá um glória. E dá um glória. Como é que é? Chegou a hora, chegou a hora. Joga as mãos pra cima e dá um glória. Pastor, você tem mil motivos para agradecer. Olha, era depressivo e vivia sem saber. Mas agora tem Jesus, ele já pegou você. Mas agora tem Jesus, ele já pegou você. Para tirar o pé do chão. Chegou a hora, chegou a hora. Joga as mãos pra cima e dá um glória. Vai, São Paulo! Chegou a hora, chegou a hora. Joga as mãos pra cima e dá um glória. Vai, São Paulo! E dá um glória. Levanta essa mão. Chegou a hora, chegou a hora. Joga as mãos pra cima e dá um glória. Como é que é? Eu era uma pessoa infeliz, não havia paz para viver. Mas Jesus entrou no meu caminho, eu vivo pra valer. É. Mas Jesus entrou no meu caminho, eu vivo pra valer. Quem é que tem Jesus de pé? Chegou. E dá um glória. Chegou a hora, chegou a hora. Joga as mãos pra cima.